A favela é cuidadosa, ao olhar da tiazinha curiosa, na janela bisbilhota. Cada movimento ação sua, fazendo suas ações virarem hit nas ruas. Quem cresceu aqui já via comentários sobre comentários, quando o YouTube nem existia. Enquanto o ponteiro gira e escurece, eu vejo que a agonia prevalece. Meu povo carece de motivos, por isso apenas sabe, só que não se sente vivo. Ao contrário do Dexter, enfim, exilados não, presos sim, porém as grades eles não enxergam. Triste, existe tanta felicidade sem liberdade. Milhões de histórias repetidas, vai entender se pra todas foram escritas no Ctrl-C, Ctrl-V. A se prender em grilhões, a sociedade tende. Não se move, não sente as correntes que o prendem. A se prender em grilhões, a sociedade tende. Aí, que fita cansativa. Cada inspiração, inspiração é contagem regressiva pra morte, que tá longe. Vários dizia, mas os mesmos tremem tombar com ela todo dia. O que faria se lá no seu íntimo o seu óbito já tivesse definido em algoritmos? Vivem aguardando sete palmos, infeliz por não enxergar um palmo à frente do nariz. No quiz da rotina, a ampulheta despejarei. Vocês só pensam que assim seja, não há contrapontos. De janeiro a janeiro, deixou um filme rodar sem questionar o roteiro. Essa mesmice já dominou tanto lar. Monotonia já virou ditado popular. Ô malandro, cuida da sua vida, literalmente falando. A se prender em grilhões, a sociedade tende. Não se move, não sente as correntes.